unção de Deus. Profetiza pra cidade que Deus vai mandar comida e o capitão não vai comer. Quem tem a unção de Deus tem uma grande diferença. Com uma capa abre o rio e o povo passa, isso é que é benção. Quem tem a unção de Deus desafia a Baal, e é só falar com Deus e o fogo desce no altar. Quem tem a unção de Deus faz o machado flutuar, e quando não quer chover é só orar que a chuva cai. É na unção que o crente vence, com a força do eu sou, caminha no deserto 40 anos sem parar. E quando está na caverna, o Senhor ordena sai, e o crente volta sem murmurar. Se é o azeite da viúva que está se acabando, quem tem o som ora e na hora Deus faz multiplicar. Se é o som que você quer, seja um crente de altar, e o nosso Deus não vai falhar. Desaparecem, devoram quem vê de você. É na unção que o fogo cai e a tristeza logo sai, num redemoinho de poder. Um som que vai além dos montes e destrói toda a muralha. Um som que faz o valente vira pó, vira migalha. Se você quer ter um som, peça com fé, vai insistindo, porque o nosso Deus não falha. Deus não falha.